A identificação dessa para 2 mil pés sem restrição da presente voo e Duna, Juiz de Salvador, 10-197. Para o Whisky, aguarde coordenação com o Recife. Obrigado. Novembro, estão autorizados a presente gerar Sarubi pelo Centro Recife. Sarubi, grato, isso é o meu. Desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 7, ele final, ele é 6, reporte estabilizado. Tranquilização, sem identificação, mantém inicialmente a proa de status descendo para o 4.000 pés, ajuste na 097. Para 4.000, ajuste na 097. Whisky November Whisky, chame Recife no 251, alternando no 3395. Quanto está presente voo Iduna, descendo para 2.017? Na prova de Iduna, para 2.500? 2.000 pés, 2.000 pés, ajuste no 097. Dando da 3.662. 3662, completa final ILS XRY no 0, sobre torre 118 decimal 95. 95, boa noite, vamos lá. 3858, desça para 2000, Duna, ajuste no 017. Salvador, boa noite, atan 3662. Acorda, ajuste no 017. Embaixo travado, avistando, TAM 3662. Portarei com o trem checado, TAM 3662. TAM 3662 avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 07 nós. Pouso 3662, obrigado. 62, 1 solo 45, libera a pista próxima à direita e chame solo em 121, decimal 9. Foi autorizada a sinal ILS X-Ray, pista no zero de Salvador, reporte estabilizado. X-Ray, reportado estabilizado. X-Ray, boa noite, táxi via Alfa, Kilo para o Bate 3. Alfa, Kilo, Bate 3. Afirmo, Guarulhos 360, Brasilu 10, Bridge, Brasilu 16, decola pista 10, curva à direita da Leida Motiva, controle 1208, transponder 5441, gol 2043. 158, chame Torre. 198, decimal 95. 295, 328. Salvador, boa noite, eu estou 3858, estabilizado, excelente. 58, tráfego avistado, ajuste no 017, cheque trem. Abaixado, travado. 3858, pouso autorizado na pista no 0, vento no 60 graus com meia dúzia de nós. Pouso no 0, 3858. Senhor, teve uma chuva leve aproximadamente 20 minutos atrás, mas eu não creio que o suficiente para ser pista molhada. Por gentileza, me informe após o pouso 3858. A chuva muito leve, não acredito que a pista seja molhada. Ok, obrigado. 3858, tomara. Meia boa, chega da Mari, desce e mantenha 50. 50, pode levar o WhatsApp? Obrigado. O WhatsApp, obrigado. 121, decimal 9. 121, decimal 9. A pista está apenas úmida. Apenas úmida, pista grátis, de informação, senhor. Obrigado. inicial 3, após a aeronave da Gol inicial táxi aí no setor 1 do baixo principal, está livre em 10.3. Duna 096, desce para 2.000 pés, direto Duna, ajuste no 017. Duna na tropa, 2.000 pés, com 1.017 ajustado, voo 1.096. Segunda 043, autorizada em área, decolar da pista no zero, vento variável com 3 nós, agora 190 graus, ajuste no 017. 0043, decolado ao 05, chame agora o controle Salvador em 120.8, com voo. 208, obrigado, boa noite, voo 2043. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo 2043, decola 1300 da Euleda. Voo 2043, contato radar na decolagem do voo 3620. Após 2000, peço voo direto Leda, após Leda, Motiva. 2000, direto Leda, após Leda, Motiva, voo 2043. Siga. Sinalizador, o Gol 96. 096 da Gol, completa final, torre 118, decimal 95. 1895, boa. Boa. Uma boa, é o Gol 1096. Boa noite, Gol 1096, tráfego avistado, ajuste no 017, cheque trem. Vai, sai, travou. Gol 1096, pouso autorizado, pista 0, vento 120 graus com 039. Pista úmida devido à chuva passada, senhor. Gente, teve pouso na pista, o Gol 1096, pista úmida. November Oceano, identificação, reporta luz e áudio descida. Aguarde para voar o farol de Capuã. No 43, chame Recife no 251, alternando no 3395. Poderá comprar uma presente com o 2043? Afirmo, 12510, alternada 13395. 3513395, obrigado, boa noite. Boa noite, um bom voo. Valeu, Doutor. X-November, confirme transporte de termo. Gente. November, está presente flor do farol de Sapuã, reposta no ideal de descida. Solo 096 no solo 115, libera a pista próxima em direção à direita e chame solo em 121 decimal 9. Solo 19, boa. Solo Salvador, uma boa, Gol 1096, liberação na circuito. Solo 096, ataque de Alfa, reporte, antigo de Leite, boa noite. Alfa, reportar a antes de Leite. Ataque de Alfa, reporte 1096. Até agora é aqui. Hemisfério 5. Zulu 9, beleza para o nome 510, ajuste na 097. Taxi Voo 973, está com 43 a bordo, 46, 44, 47 de autonomia, treinando no Brasil. Voo 973, ele está na parte de alfa, pode esperar 1295, mais 20190, 7 com o governo. 1097, parte de alfa, vamos esperar 1295, Voo 973, obrigado. Agora. Golo 973, autorizado alinhar e decolar da pista no zero, vento Juno 30 graus, 049. S314, acena identificação, desça para nível de voo 050, da presente voo Wikipap. Voo 973, decolado 25, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. 08, obrigado, boa noite. Boa noite, voo 973, decolando a Vila Alveda. Voo 973, boa noite, com a radar da decolagem principal 3620. Após 2000 pés, está autorizado, voz direto Leda, após o Leda, Mótima. 360, autorizado, após 2000, Leda, depois Mótima, voo 973. E 5591, boa noite, acena a identificação, desça para 4000 pés, a chegada é bom. para Pucas, transmissão de Paia Guarda-Costa. Pucas de Paia Guarda-Costa. Confirmando, é Momo Frutinho, Paia Guarda-Costa. Roger, 96. 096, confirmando a saída, Momo, transmissão Frutinho. Confirme intenções de pouso de pista 3, 5 ou no 7? Poderia confirmar o vento? Vento de 1,60 graus, 0,4 nós. Ciente Ecos 1 Novembro, chame na final de 2 milhas, pista 3,5. Ajuste agora 1,0, 1,8, vento 1,60 graus, 0,5 nós. Ajuste 1018 agora em Salvador, aguarde a autorização para sinal IEDS 5. Agora autorização.